vivia neste mundo a sofrer. Mas Jesus deu-me salvação, pois agora tenho Cristo em meu viver. Vou marchando para a bela Sião. Oh, que gozo e alegria sinto eu ao pensar nas grandezas celestiais que um dia lá no céu desfrutarei. Este dia se aproxima mais e mais. Chegarei lá no céu, sim, chegarei. Belos hinos ao Senhor eu cantarei. A Jesus, meu grande rei. Agradecido, pois para sempre lá viverei. Carregando a minha cruz, caminho ao céu. É pesada, mas carrego com amor, pois em breve lá no céu a trocarei por uma coroa reluzente e fulgor. Chegarei lá no céu, sim, chegarei. Belos hinos ao Senhor eu cantarei. A Jesus, meu grande rei. Agradecido, pois para sempre lá viverei.